levada. Saudades do mapa, a fumaça pra lá. É tarde pra recuar. Já fui fundo demais, fundo demais. Deixando sua maré me levada. Saudades do mapa. Tragado ao mar, tão em casa e tão longe da praia. Luzes da cidade como um farol da janela. Eu nas ondas sob o lençol, velar o sono dela. Que sonho será, será? Que é o vento bom depois de um aral pegar e virar um axé, quem dera. Fumaça pro ar, o vento não dá ré. Manejo a vela, deixando sua maré me levada. Saudades do mapa, a fumaça pra lá. É tarde pra recuar. Já fui fundo demais, fundo demais. Deixando sua maré me levada. Saudades do mapa, a fumaça pra lá. Mais sorte, ouvi conchas e vi caleidoscópios. Grande amor em discos fora de moda. Dançarina chora tinta no meu bloco de notas. Eu sou funcionário, ela é bailarina. Eu que fecho o baile, ela 7h30 tá batendo ponto. Como se fosse um adágio, dançando no balcão 34. A fumaça sangra pelas persianas contra a luz vermelha, como num submarino em chamas. Entre um cabaré na estiva e a neblina de um céu alugado, eu quero dizer te amo e no teu sonho ser canção de rádio, ritmado em seus balangandãs. Um, dois, máximo que o bom malandro dança. Bom gosto, mergulhando sem saber se foi te amo. Que onda de... deixando sua maré me levada. Saudades do mapa, a fumaça pra lá. É tarde pra recuar. Já fui fundo demais, fundo demais. Deixando sua maré me levada. Saudades do mapa, a fumaça pra lá. Só